anda sozinho, sem direção, cabelo ao vento, lembrando a canção, no peito vazio, que faz tanto frio, sentindo o caminho da estrada sem chão. Se lembra dos pais, tenta esquecer e diz tanto faz pra fingir não morrer. No peito vazio que faz tanto frio, sentindo o caminho da estrada sem chão. Viagem sem volta, pouca idade, muita dor. Segue o jovem no escuro, esperando pelo amor. Essa espera leva o tempo de você o encontrar e correndo lhe falar que existe salvação. É sozinho, sem direção, alguém se aproxima, fala de amor, descobre a presença de um Salvador e deixando a morte, encontra o amor. Sozinho, sem direção, descobre a alegria da salvação. Descobre a presença do Salvador e deixando a morte, encontra o amor. E deixando a morte, encontra o